As Negras Noites de Zamboula. 1. Um tambor começa. O perigo se esconde na casa de Arambaksh. A voz do interlocutor tremia de ansiedade e os dedos magros com unhas negras cravaram-se no poderoso braço maçudo de Conan quando grasnou sua advertência. Era um homem magro, bronzeado pelo sol, com uma enorme barba negra e suas roupas esfarrapadas denunciavam ser um nômade. Parecia menor e mais delgado do que nunca em comparação ao gigantesco cimério de sobrancelhas escuras, peito largo e membros fortes. Eles estavam em uma esquina do mercado de forjadores de espadas e por ambos os lados passava uma multidão de indivíduos de múltiplas raças e dialetos das ruas zamboulanas que são exóticas, híbridas, gritantes e glamourosas. Conan afastou o olhar que seguia uma garota de Ganara de olhos escuros e lábios vermelhos, cuja saia curta deixava à mostra sua coxa marrom a cada novo passo que dava, e olhou com a testa franzida para o companheiro que o importunava. — O que quer dizer com perigo? — perguntou o cimério. O homem do deserto olhou com discrição por cima do ombro antes de responder e baixou o tom de voz. — Quem pode dizer? Mas homens do deserto e viajantes têm dormido na casa de Arambaksh e nunca mais são vistos de novo. O que houve com eles? Aram jurou que eles acordaram e seguiram seus caminhos. E é verdade que nenhum habitante da cidade jamais desapareceu em sua casa. Mas ninguém tornou a ver esses viajantes e os homens dizem que seus bens e equipamento foram vistos depois no mercado. Se Aram não os vendeu após ter dado um fim em seus proprietários, como chegaram até ali? Eu não tenho bens, rosnou o cimério, tocando o cabo marroquim da enorme espada que trazia pendurada no quadril. Até tive de vender meu cavalo. Mas não são apenas estrangeiros ricos que desapareceram na noite na casa de Arambaksh, acrescentou o Zuagir. Não! Homens pobres do deserto também dormiram ali, porque seu preço é menor que o de outras tavernas e jamais voltaram a ser vistos. Uma vez, um chefe dos Zuagires, cujo filho também havia desaparecido, queixou-se para o sátrapa Jundjirkan, que ordenou que seus soldados fizessem uma busca pela casa. — E eles encontraram um sótão cheio de cadáveres? — perguntou Conan com ironia. — Não! Não encontraram nada, e o chefe foi expulso da cidade com ameaças e maldições, mas... Ele se aproximou de Conan e estremeceu. Algo mais foi encontrado. No limite do deserto, além das casas, há um oásis com palmeiras e dentro dele há uma fossa. E nela foram encontrados ossos humanos chamuscados e escurecidos. Não uma vez, mas muitas. — E isso prova o quê? — grunhiu o cimério. — Arambaksh é um demônio! Nesta cidade amaldiçoada, construída pelos estígios e mais tarde governada pelos hircanianos, onde gente branca, marrom e negra se mistura para produzir híbridos de todos os matizes e raças profanas, quem pode distinguir quem é homem e quem é um demônio disfarçado? Arambaksh é um demônio em forma de homem. À noite, ele assume sua verdadeira forma e leva os hóspedes para o deserto, onde seus companheiros demônios se reúnem em um conclave. — Por que ele leva sempre estrangeiros? — perguntou Conan com ceticismo. — O povo da cidade não toleraria que assassinassem seus conterrâneos, mas não se importa com os estrangeiros que caem nas mãos dele. Conan, você é do Ocidente e não conhece os segredos desta terra antiga. Mas desde o começo dos tempos, os demônios do deserto têm adorado Yogg, senhor das casas vazias, com fogo. Fogo que devora vítimas humanas. Esteja avisado. Você morou durante muitas luas nas tendas dos Zuagires e é nosso irmão. Não vá à casa de Arambaksh. Suma daqui, disse Conan de repente. Daquela direção está vindo um pelotão de guardas da cidade. Se o virem, podem se lembrar de um cavalo que foi roubado do estábulo do sátrapa. O Zuagir arfou e afastou-se logo. Conseguiu se esconder entre uma tenda e um cavalo de pedra, detendo-se somente pelo tempo suficiente para acrescentar. — Tenha cuidado, irmão. Há demônios na casa de Aranbaksh! E em seguida desapareceu correndo por uma ruela estreita. Conan ajustou ao seu gosto o largo cinto que sustentava a espada e olhou com calma, devolvendo as encaradas desferidas pelo grupo de guardas que passava ao seu lado. Eles o olhavam com curiosidade suspeita, pois era um homem que se destacava na multidão, mesmo nas ruas abarrotadas e sinuosas de Zambola. Seus olhos azuis e estranhas feições o distinguiam dos grupos de orientais, e a espada reta que trazia à cintura também acentuava a diferença racial. Os vigias não pararam. Continuaram descendo a rua enquanto a multidão lhes abria caminho. Eram pelistianos, baixos, com nariz em forma de gancho e barbas negras que caíam sobre os peitos cobertos com malhas. Mercenários contratados pelos governantes turanianos em benefício próprio e não eram menos odiados pelo povo mulato por causa disso. Conan olhou em direção ao sol que começava a se esconder atrás das casas de tetos planos no lado ocidental do mercado. E, prendendo outra vez seu cinto, dirigiu-se à taberna de Aranbaksh. Com passadas de montanhês, avançou pelas ruas multicoloridas, onde as túnicas esfarrapadas dos mendigos misturavam-se às luxuosas calats de arminho dos mercadores e os vestidos de seda adornados com pérolas das ricas cortesãs. Gigantescos escravos negros, vagabundos de barba escura das cidades xemitas, nômades do deserto cobertos de farrapos empoeirados, comerciantes e aventureiros de todas as terras do Oriente. A população nativa não era menos heterogênea. Aqui, séculos atrás, os exércitos da Estígia vieram para erigir um império no deserto oriental. Zambola era uma pequena cidade de comerciantes naquela época, circundada por um anel de oásis e habitada pelos descendentes dos nômades. Os estígios a transformaram em uma cidade e a povoaram com sua própria raça e escravos xemitas e cuxitas. As caravanas sem fim que cruzavam o deserto de leste a oeste e vice-versa trouxeram riquezas e mais misturas de raças. Então, do Oriente, vieram os conquistadores turanianos para reduzir as fronteiras da Estígia e já há uma geração, Zambola se transformara no posto fronteiriço mais a oeste de Turã, governada por um sátrapa turaniano. A babel de uma miríade de línguas chegava aos ouvidos do Cimério, assim como o padrão incansável de suas ruas agitadas, nas quais de vez em quando aparecia um grupo de cavaleiros destemidos, os guerreiros altos e esbeltos de Turã, com rostos escuros de falcão, metal tilintante e espadas curvas. A massa se afastava ao escutar os cascos de seus cavalos, pois eles eram os lordes de Zambola. Porém, estígios altos e taciturnos os observavam furiosos das sombras, recordando-se de suas antigas glórias. A população híbrida pouco se importava se o rei que controlava seus destinos vivia na escura Kemi ou na brilhante Agrapur. Jungir Khan governava Zambola e o povo sussurrava que Nafertari, a amante do sátrapa, governava Jungir Khan. Mas o povo seguia em frente e exibia sua miríade de cores na rua, comercializando, disputando, jogando, bebendo e amando, conforme o povo de Zambola vem fazendo há séculos, desde que suas torres e mesquitas foram erguidas sobre as areias do Karamun. As lanternas de bronze com dragões esculpidos tinham sido acesas nas ruas antes de Conan chegar à casa de Aranbaksh. A taberna era a última casa habitada da rua que descia para o oeste. Um extenso jardim cercado por um muro, onde grandes palmeiras cresciam, separava-a das casas que ficavam ao seu redor. A oeste havia outro pequeno bosque de palmeiras, pelo qual a rua transformava-se em estrada e seguia para o deserto. Do outro lado da estrada, uma fileira de cabanas desertas cobertas pela sombra de algumas palmeiras, habitadas somente por morcegos e chacais. Enquanto Conan descia a estrada, perguntou-se por que os mendigos, tão numerosos em Zambola, não tinham ocupado aquelas casas vazias para passar a noite. As luzes tinham terminado ao longe atrás de si. Ali não havia lanternas, exceto por aquela que pendia na entrada do portão da taberna. Apenas as estrelas, a fina poeira da estrada sob os pés e o farfalhar das folhas das palmeiras na brisa do deserto. O portão de Aram não abria de frente para a estrada, mas sim para uma estreita ruela situada entre a taberna e o jardim cheio de palmeiras. Conan puxou com força a grossa corda que pendia do sino ao lado da lanterna, intensificando seu clamor ao bater a porta de madeira com o cabo de sua espada. Uma fresta se abriu e um rosto negro espiou por ela. — Abra, condenado! — exigiu Conan. — Sou um hóspede. Eu paguei por um quarto a Aram e por Crom um quarto eu terei. O negro alongou um pouco o pescoço para observar a estrada atrás de Conan, mas em seguida abriu todo o portão sem fazer o menor comentário e o fechou atrás do cimério, trancando-o e passando um ferrolho. O muro era alto, algo pouco comum, mas havia muitos ladrões em Zambola e uma casa situada nos limites do deserto tinha de ser defendida contra ataques noturnos dos nômades. Conan atravessou um jardim no qual as flores brancas balançavam à luz das estrelas e entrou na sala de estar, onde estava um estígio com a cabeça raspada, com um aprendiz sentado à mesa, conjecturando sobre mistérios insondáveis e, mais além, em um canto, alguns indivíduos de aspecto sinistro jogavam dados. Aram Baksh veio em sua direção caminhando devagar, um homem corpulento com uma barba negra que lhe cobria o peito, nariz proeminente e pequenos olhos negros que jamais ficavam parados. — Você deseja comer? — perguntou. — Beber? — Eu comi um pedaço de carne e outro de pão no suk, grunhiu Conan. — Traga-me uma jarra de vinho de Gazan. Sobrou-me o suficiente para pagá-la. Ele jogou uma moeda de cobre sobre a mesa manchada de vinho. — Você não ganhou nas cartas? — Como poderia com apenas algumas poucas moedas de prata para começar? Eu lhe paguei pelo quarto esta manhã porque sabia que talvez perderia. Queria estar seguro de ter um teto sobre minha cabeça esta noite. Notei que ninguém dorme nas ruas de Zambola. Os próprios mendigos buscam um esconderijo para se trancafiar antes do escurecer. A cidade deve estar infestada de algum grupo de ladrões sedento de sangue. O cimério bebeu o vinho barato de um gole só e então seguiu Aram para fora da sala. Atrás dele, os jogadores de dados interromperam a partida para fitá-lo com uma especulação críptica nos olhos. Não disseram nada, mas o estígio riu uma gargalhada zombeteira de cinismo inumano. Os demais baixaram o olhar, evitando fitar uns aos outros. As artes estudadas por um estígio escolástico não são calculadas para que ele compreenda os sentimentos de um ser humano normal. Conan seguiu Aram por um corredor iluminado por lâmpadas de cobre e não lhe agradou nada reparar que seu anfitrião caminhava sem fazer o menor barulho. Os pés de Aram estavam calçados com chinelos macios e o corredor era coberto por tapetes turanianos, mas havia uma desagradável sugestão secretista no zambolano. No final do sinuoso corredor, Aram parou diante de uma porta na qual uma pesada barra de ferro descansava sobre fortes suportes de metal. Ele a levantou e mostrou para o cimério um quarto de aspecto agradável, cujas janelas Conan de imediato notou eram pequenas e tinham grades de ferro forjadas com pinturas artísticas de bom gosto. Havia tapetes no chão, um sofá de estilo oriental e bancos de madeira entalhada. Era um quarto muito mais elaborado do que Conan tinha visto pelo mesmo preço próximo ao centro da cidade. Um fato que o atraíra bastante quando, naquela manhã, descobrira o quão escassa sua bolsa estava por conta das farras nos últimos dias. Ele chegara a Zambola vindo do deserto apenas há uma semana. Aram tinha acendido uma lâmpada de bronze e agora chamava a atenção de Conan para as duas portas. Ambas tinham fortes ferrolhos de ferro. — Esta noite você pode dormir seguro, Cimério! — disse Aram, piscando de trás de sua cheia barba sob um umbral. Conan grunhiu e arremessou a espada sobre o sofá. — Seus ferrolhos e barras de ferro são fortes, mas eu sempre durmo com um aço ao meu lado. Aram não respondeu. Permaneceu em pé, imóvel, acariciando a barba por um momento e observando a perigosa arma. Então, em silêncio, retirou-se e fechou a porta atrás de si. Conan colocou a tranca no local, cruzou o quarto, abriu a porta do fundo e olhou para fora. O quarto ficava na lateral da casa, de frente para a estrada a oeste da cidade, e a porta dava para um pequeno pátio cercado por um muro. Era alto e sem entradas, mas a parede que ladeava a estrada era baixa e não havia fechaduras no portão de entrada. Conan permaneceu na porta por um momento, o brilho das lâmpadas de cobre atrás de si, observando a estrada até onde ela se perdia entre as palmeiras. As folhas sussurravam sob a brisa suave. Além delas, jazia o deserto. Na parte alta da rua, em direção contrária, as luzes brilhavam e os ruídos da cidade chegavam debilmente até ele. Porém, ali havia apenas a luz das estrelas, o sussurro das folhas das palmeiras e, mais adiante daquela parede baixa, a estrada poeirenta e as cabanas desertas refletindo em seus tetos baixos a luz das estrelas. Em algum lugar, além dos bosques de palmeiras, um tambor começou a tocar. As advertências do Zuagir voltaram-lhe à mente, parecendo de alguma maneira menos fantasiosas do que nas ruas lotadas e iluminadas. Tornou a se perguntar que significado teriam aquelas cabanas vazias. Por que os mendigos as evitavam? Voltou a entrar no quarto, fechou a porta e verificou o trinco. A luz começou a tremeluzir e ele investigou o motivo, praguejando quando percebeu que o óleo de palmeira que alimentava a lâmpada tinha quase terminado. Chegou a chamar por Aran, mas então encolheu os ombros e apagou a luz com um forte sopro. Na suave escuridão, o Cimério deitou-se confortável sobre o sofá, sua mão instintivamente buscando e apoiando no cabo da grande espada. Olhando com preguiça as estrelas enquadradas através das janelas gradeadas, com o murmúrio da brisa nas folhas das palmeiras em seus ouvidos, mergulhou num sono profundo, com uma vaga consciência do rufar dos tambores lá fora no deserto, o grave suar de um tambor feito de peles, tocado com ataques suaves e ritmados por uma mão negra espalmada.